Espera 2733, esquerda, proa 260, limite local. Esquerda 260, limitado seu localizador. Olimpo 03, ao completar alinhamento, decolagem autorizada, pista no zero, 100 graus com 14,9. Olimpo 03. Olimpo 03, ao completar alinhamento, decolagem. Tribo 5414, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 030, Charlie 208. Gente, o Tribo 5414. Estabilizado o curso localizador 5414. Passando turno, chama a torre 118 decimal 612. Torre 186, 5414. Sofera 2733, vai seguir tráfego na aproximação Alfa Tango 72. Passando agora a posição turno, vai aguardar o vetor final para o localizador, ainda mantendo 3 meu pai. 733, aguardando o vetor, está visual com o tráfego. 5414. Felipe 5414, do tráfego, continua a aproximação, reporte 4 mil checado, pista no zero, altímetro no zero, no 3, 90 graus, suma 12 nós lenta. Reportará 4 milhas, 5414. Uma dúzia nossa, pista 10, autorizado. Baixado e checado, livre pouso, Botrip 5414. Olimpo 03, declara 08, controle 1, 9, décima 8, Bogatti. 03, chama agora o controle 198, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, Olympus 03. Olympus 03, contato radar na decolagem, suba ao nível 210 na saída Puca Transição Caju. Acendendo para o 210 Puca Transição Caju, Olympus 03. Torcera 2733, está avisado o localizador. Torre 118, decimal 612. Agora torre, tudo bem. 2733, centro do tráfego, continua aproximação, aguarde pista no zero livre. Toca remete, chama posicional. Toca remete, depois fazer só o tráfego no zero, posicional. Afirmativo, então para a toca emitida, continue com a liberação, o tráfego precede a TR da Trip já na curva final aproximada de 2 milhas. O vento aproado com a 10 e uma dúzia de nós, altitude 1013. 733, ciência, guardando a liberação. Controle, o ônibus 03 voltando. Ônibus 03, controle. Possibilidade de se manter até o 080 para cheque de equipamento? Nível 080 como sinal? É, por alguns instantes, após solicitar nova ascensão. Autorizado, ônibus 03. Gráfico 03 vai ficar restrito 080. Paulo Salvador, gol 397, autorização. Gol 397, informação Mike, copia? Copia. Gol 397, autorizado Salvador, São Paulo, 380, nível. Via perdão 16, decola no 0, direita da Ela da Bridge. Controle 119, décima 8, transponder 5105. 4 na TRIP, no solo azul no 1, direito 1, 2, 1, 9. Direito 2, 1, 9, 5, 4, no 4. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 19, 8, aciona 5, 1, 0, 5, gol 3, 9, 7. 7, aerovia Upper Zulu 1, 6. Já puxa o acionamento. Pesulou 1-6, vai chamar para acionamento o gol 1397. Solo TRIP 5414, livro direito. TRIP 5414, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, remota 1-4. Alfa Kilo, remota 1-1, pátio 4-4-4, 1-4. Não, negativo, TRIP 5414, Alfa Kilo, vai taxiar via pátio 3, após pátio 1, que no pátio 1 a posição é remota 1-4. Alfa, Kilo, Pátio 1, remota 1-4, 5-4-1-4. Afirma, tiozão, que vai ingressar a primeira esquerda no Pátio 3, até que serve a Pátio 3. Ok, tá ingressando no Pátio 3, 5-4-1-4. Controle Salvador, Olimpo 03, solicita reiniciar a subida até o 310. Autorizado. Ascendendo do 080 para o 210, Olimpo 03. Olimpo 03, o controle Salvador. Escuta, prossiga. Prossegue no nível 210 até quantas milhas de Salvador? Até Maceió, até Maceió, aliás. Centro. Decolado, autorizado, curva esquerda, perna 90. 2733, tocou, meteu o azul no meio, curva esquerda, perna 90, no meu peço, pode manter, reporte pronto para girar, vale. Portará. .03, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Gente, chama agora o centro Recife, em 125 45, alternando 126 85, Olimpo 03. Nacional. 733, baixou e trocou de fábrica, 110 com 13, pouso autorizado pelo 0, 2733. 733, de pouso. 397 no 3, se tiver cancelamento. Autorizado. 2733 no solo 20, libera a esquerda via hotel, pode estacionar pátio militar, frequência livre. 733. For clearance, American 9802, receive a clearance on request. We have been in gate 11. American 9802, information guards Mike, cleared Salvador Recife, bus level 390 via upper risk 58. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition. Control 119-8, Cork 5103. Information, Mike, flight level 390, I'm sorry, runway 10, left turn departure, Puka departure, Kaja transition. The altimeter is at 1013 and squawking 5103 for American 980. Control 119.8. Departure is 119.8, American 980, thank you. American 980, call 5. 980. Ground November 91, Charlie Whiskey. November 19, Charlie Whiskey. We're at apron. Yeah, we're at apron 3 and we're at Gulfstream 5. We've got out the mic. We'd like engine start and clearance for Aracaju. Roger, November 91, Charlie Whiskey, via Salvador Aracaju, flight level 130, via Golf 677. Departure, runway 10, left turn, Puka and Jamo. Juliet, Alpha, Mike, Oscar, control 119.8, Scorch 0263. I've got everything, I got the left turn, and I missed those fixes up to the left turn. Did you copy or not? Copied everything, but after the left turn, I don't have the two fixes you gave me. Okay, departure name is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Okay, the Puka departure. Okay, that's flight level 130, Golf 677, runway 10. After departure, left turn, Puka departure, departure 119.8. Squawk 0263, 1 Charlie Whiskey. November 91, Charlie Whiskey, Rogers. Just you look, departure name Puka. Puka Aracaju. Puka departure, Aracaju, Charlie Whiskey, we're looking for it. Alright, for fire engine. Vitor Juliette autorizado, voo local no meu pé, decolo no 7 esquerda, corredor forte até 20 milhas, 20 milhas. Controle 119.8, aciona 0151. Paulo Salvador, 35490. Over ground, American 92, pushback gate 11. American 92, clear setup and push call red for taxi. Over taxi, American 92. Alpha, Vitor, Juliette, só confirmando, confirma o transponder. Afirmativo, 02 a bordo, acionamento TAF, torre 118, decimal 6. Trip 5490, tá pronto para cópia? 1397. 1397, prossiga. Alô, táxi, 420, autonomia, Alterna Galeão, POB 83. 1397, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 1186, altímetro 10 no 13. Índia Alfa, 83, bom dia. Trip 5490, prossiga. Poderia coordenar pra gente o 200 para Petrolina, 200? Afirmativo, copia? Copia. Trip 5490 autorizado, Salvador Petrolina 200 nível, decola 10 esquerda, Momo Alba saída, controle 119 decima 8, transponder 5106. Ok, está autorizado 200, 200 para Petrolina, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Alba, controle 198 e o transponder 5106, Trip 5490. Trip 5490, chama capucha, acionamento. Chama quando pronto, 5490. 1397. 397, LA, decolar, pista no zero autorizado, venta de 90 com 15. Teve LA e decolagem. Cal no meu pé, decolou no 7, esquerda, corredor forte, até 2-0 mil. O controle em 1198, aciona 0115. Lado 100 com 14. Ok. Uno, 15, transponder. Primeiro, funcionamento táxi, torre em 1186. Solo 3602 da TAM. 3602, informação Mike, copia? Pronto pra cópia. 3602, autorizado, Salvador, Porto Seguro, 300, Guia Perusque 50, decola no zero, direita da Euleda. Controle em 119, decimal 8, transponder 5107. 300, Upper Whisk 50, curva à direita após decolagem da 10, da Euleda, 119.8, é o controle, 5107, transponder, da 3602. Confirmando, 5107, transponder. 107, transponder, 3602. Chama para o posicionamento. Chama para o posicionamento, 3602. Ground November 91, Charlie Whiskey, with Mike, and we're at 3 for engine start. Clear, November 91, Charlie Whiskey, call it for taxi. Dan 3602 para posicionamento. Salvador, bom dia, o Dan 3198. 3198, controle Salvador, acena identificação. Pressão nível 050 na chegada máxima. 050, pode voar para o ITAP 3198? Autorizado. Voa ITAP, agradece, 3198, decido para o 050. Controle, bom dia, voo 1397. Voo no 397, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da EL, após Leda, direto grid. Ok, 380 na subida da EL, após Leda, direto grid. Três, informação Mike, copia? Testa Mike, está no gate 4, apresentação Guarulhos, 2380. 93 autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Opero 50, decola 0, direita da Euleda B10, controle 1198, transponder 5076. Autorizado Guarulhos, nível 360, criança Opero 50, decola capiteira 10, com curva direita na subida da Euleda, transição plena. Controle de saída 1198, aciona 5076, gol 93. 93, saída da Euleda Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Euleda Bidev, graça, gol 93. Que coordene o nível 380 ou aceito 36? 36, gol, aceito 93. Canine Tio Clear Text via Juritan Alpha, holding point runway 10, tower 118.6, altimeter 1013. Alpha 10, runway 10, holding point. That tower is 118.6 and altimeter 1013, American 980. Tô 3602, escuta? Escuta, prossiga. Coordeno equipe de sala após a passagem do Boeing da American Airlines à retaguarda, está autorizado para o estacionamento, chame táxi. Coordeno equipe de sala após o Boeing, vai chamar, vai iniciar o táxi, puxe, chamará para o táxi 3602. Romeo Mike, Corvette, controle Salvador. Get 3, taxi. Get taxi via Juliet and Alpha, holding point, runway 10, tower 118, move 6, altimeter 30, 1013. 1013, Juliet, Alpha, holding point, 18-6, tell you what's... Bom dia, November Alpha, funcionamento autorizado, chame pronto para o táxi. Safe Stone 0, desça para 2000 pés, altímetro 10, 1-3, reporte, estabilizado. Afirmativo, desça para 2000 pés, ajusta padrão, reportará estabilizado no final do ILS X-Ray, o TAN 3198.